só. Santo agora e pra sempre, glórias a Ele eu quero dar. Cante, igreja, conosco, vamos a Deus glorificar. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor Jeová. Seu grande amor, santo seja esse Deus que das garras do mundo me livrou. Santo seja o Senhor, porque eu nunca vi outro igual. Santo, porque está presente em toda parte e em todo lugar. Estou de pé.